Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade à leitura da Bíblia, nossa devocional, depois de compartilhar o capítulo 13, falando do amor. O capítulo 14 trata dos dons espirituais e como deve ser o uso correto desses dons. Também vai tratar sobre a ordem nas reuniões da igreja. É um capítulo longo e por isso eu vou me ater à leitura do capítulo, fazendo poucas considerações, não utilizando a nota de rodapé para que nós possamos manter o espírito de devocional, tá bem? Então, esse é o capítulo 14, vai falar dos dons espirituais. Já faz alguns dias que eu não menciono, eu quero agradecer a todos que têm participado, ouvido, visto os vídeos que são postados. Agradecer a todos os irmãos. Nós somos um corpo e tudo que está acontecendo, e nesse mês comemoramos 5 anos desse trabalho, está acontecendo com a participação de muitas pessoas, não só nós que ministramos, mas há pessoas que oram permanentemente por nós. Agradecemos pelas suas orações, a pessoas que divulgam. Ainda essa semana recebemos mais pessoas no grupo de WhatsApp, então nossa gratidão e continuamos avançando também nessa questão. E há pessoas que contribuem, 7 pessoas exatamente. Na verdade, não são 7 pessoas, porque um dos contribuintes é uma igreja, e lá eles, os irmãos, decidiram nos apoiar, fazem uma coleta entre algumas pessoas e nos remetem esse apoio, que diminui bastante a nossa dificuldade no dia a dia. Agradecemos a todos vocês que ouvem. Agradecemos os que oram, os que divulgam, os que ofertam, e não posso encerrar esse momento de gratidão sem dizer a você da nossa gratidão especial, minha, da pastora Margarete, para com a missionária Vivian, em particular pelas suas ministrações já feitas. E também pelo grande trabalho de fazer um acervo no blog, onde estão todas as palavras ministradas e também os vídeos postados. Agradecemos muito, agradecemos os irmãos da equipe de abertura devocional, Everson e o irmão Maurício, irmão Roberto, irmã Kelly. Muito obrigado pelas devocionais que vocês nos enviam para a abertura. Agradecemos então pelos que indicam outras pessoas para o WhatsApp e os que ouvem o blog, os que ouvem também o blog ou visualizam os vídeos e a Irmã Vivian, a abertura devocional, essa equipe. Agradecemos de modo especial, de modo muito especial, os primeiros irmãos que abriram o Notícias do Pastor Gama, que depois passou a chamar-se Santidade Bíblica. Agradecemos a irmã Marileia, e ela delegou a mais duas pessoas o Notícias da Pastora Margarete, quando nós tínhamos um diagnóstico não muito animador, mas o Senhor operou poderosamente. Muito obrigado pela oração, pelo apoio, pela abertura desse grupo de WhatsApp também. Então, louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos a todos os irmãos, de modo também muito especial, Ana Paula, que é assessora de eventos, tem uma série de trabalhos que realiza e tem postado, editado e postado as mensagens no YouTube, que é um trabalho mais recente, agora já do quinto ano, a partir de maio. Então, muito obrigado pela sua vida, ministério. O irmão Márcio também, que ajuda e nós agradecemos porque o trabalho deles, irmãos, vocês que nos ouvem, é um trabalho muito duro para conosco, porque eles têm facilidade, eles dizem assim: olha, faça assim, faça dessa maneira, digite aqui, digite ali, toque nessa tecla, naquela, para o envio dos vídeos, mas como nós não somos da geração Z, ou eles também não são, mas eles têm familiaridade maior. E como nós não temos, então nós apanhamos bastante e estamos sempre procurando o apoio deles nessa questão. Muito obrigado a todos os irmãos e irmãs. Esse é o nossa palavra de carinho e gratidão. Em seguida, eu leio uma devocional que nos foi enviada do reverendo, uma palavra do reverendo Hernandes, e já leio o texto de Coríntios. O texto é autoexplicativo, vai falar sobre o bom uso do dom, dos dons, em particular o dom de línguas, que é uma bênção, vai falar sobre a ordem na igreja e vai falar algumas questões sobre mulheres que nós temos que entender. Veja, não é de se admirar, estamos falando de 2000 anos atrás. Há poucas décadas atrás, uma série de conquistas que as mulheres têm, poucas décadas, ou anos até atrás, uma série de conquistas que as mulheres estão tendo na sociedade, elas não tinham. Então, isso 2000 anos depois. Paulo é usado por Deus? Sim, é um instrumento? Sim, a palavra é uma bênção? Sim, a palavra é perfeita? Sim, no sentido de colocar ordem na casa. Também tem um outro elemento que você deve saber. Lembrar, né? Eu já destaquei. Em Corinto, nós temos pessoas chegando de lugares diferentes, com tradições diferentes. E a postura de alguns com relação às mulheres era uma postura mais fechada, era uma postura de evitar qualquer tipo de manifestação. Paulo não é assim. Se você olha toda a obra de Paulo, você vai ver que Paulo não é assim. Paulo é até, para o seu período, alguém que tem uma postura de vanguarda, embora seja um homem de 2000 anos atrás. E o que nós temos que considerar é que quando ele fala, para que as irmãs não se comuniquem, é porque nessas tradições diferentes, às vezes, as mulheres de determinadas culturas tinham muita liberdade e com muita liberdade, que a gente espera, né? Sempre ter toda a liberdade, mas acabavam se envolvendo. A igreja de Corinto é uma igreja complicada, né? Foi uma igreja complicada e acabavam se envolvendo em discussões, em conversas sem fim, e isso não edificava a igreja. A palavra de Paulo tem mais esse sentido. Tem mais esse sentido. Eu não gosto de uma nova escola exegética que fica tentando, de alguma maneira, transformar pessoas de 1.000 anos atrás, né? Não é o caso 1.000 anos, mas 2.000 anos atrás, 3.000 anos, 4.000 anos, 5.000 anos, como se eles estivessem agora, aqui, e com uma postura de extrema vanguarda, vamos dizer assim. Isso é um absurdo, isso é um anacronismo. Temos que entender que Deus fez toda a obra dele perfeita, mas utilizou elementos do tempo de cada um. Então, não é o caso aqui de julgar, nem de condenar, nem de salvar. É só compreender que nós estamos falando, não de um homem, ah, não, o texto não diz isso. Eu ouvi já algumas discussões exegéticas. O texto não quer dizer isso, o texto quer dar toda a liberdade para as mulheres. Irmãos, isso não existe. Há 2.000 anos atrás, isso não existe, a não ser em raríssimos lugares, raríssimos, raríssimos, e não é o caso da igreja. Porque a igreja ainda era formada por judeus, era formada por gregos, era formada por vários povos. Então era necessário colocar ordem na casa. Então, repito, não precisamos salvar ninguém aqui. Aliás, porque quem salva é Deus, né? Não precisamos condenar, porque quem julga é Deus. E não precisamos transformar essas pessoas nem em os algozes das mulheres, não, eles são fruto do seu tempo, e também não vamos tentar transformar em nossa, a voz da vanguarda feminina de 2.000 anos atrás é o apóstolo Paulo. Não, não é. Ele de fato teve uma participação muito joia em muitos lugares. Olhe, observe toda a obra dele com relação às irmãs. Mas aqui nesse capítulo, o que Paulo está tentando fazer, na verdade, analisando vários comentários, você vai verificar, ele está tentando colocar ordem na casa. Em Corinto, isso deve ficar muito claro na sua mente, no seu coração. Paulo precisava colocar ordem na casa de qualquer maneira, em todos os sentidos. Era no sentido do amor, era no sentido da moralidade, era no sentido da admiração para com um apóstolo e desdém para com outro. Olha, Corinto deu muito trabalho. Então, eu acho que com esse preâmbulo, nós já estamos prontos para ouvir a palavra do reverendo Hernandes e depois ler o texto. O texto vai falar por si sobre a obra de Deus, sobre o uso dos dons, em particular o dom de línguas, ou sobre a ordem na igreja, e com esse parêntese com relação às irmãs, que hoje, obviamente, tem uma outra posição social e que está dentro do propósito de Deus também. Se nós olharmos o todo da Bíblia, tá bem? Vamos ouvir o que diz o Reverendo Hernandes Dias Lopes, pela equipe que nos mandou. A minha alma tem sede de Deus. Quando eu falo equipe, é o irmão Everson e equipe. A minha alma tem sede de Deus. Deus é a delícia da minha alma. É como mel ao paladar. Outras coisas, por mais belas aos olhos e mais saborosas ao paladar, não se comparam com a delícia da intimidade de Deus. É na presença de Deus que existe plenitude de alegria e delícias perpetuamente. O pecado é atraente e sedutor. Quando perdemos de vista a sublimidade do conhecimento de Cristo, quando contemplamos Cristo em sua beleza e quando temos uma percepção da majestade de sua glória, então os prazeres e glórias desse mundo tornam-se como esterco. Ah, como precisamos conhecer mais a Deus! O conhecimento de Deus é nossa glória mais sublime. O povo que conhece a Deus é um povo forte. Que nossa alma anseie mais por Deus do que os guardas pelo romper da alma. Que a nossa alma tenha mais sede de Deus do que a corça pela corrente das águas. Eles nos desejaram um bom dia, que o Senhor nos abençoasse e nós desejamos a eles também um bom fim de dia e que o Senhor os abençoe todos os dias de suas vidas. Lindo esse texto do Reverendo Hernandes. Muito bem, já estamos aptos a ler o capítulo 14 e você já vai entendendo então a questão da ordem na casa, tá bom? O correto uso dos dons, 1 Coríntios 14. Segui o caminho do amor e exercei com zelo os dons espirituais. Contudo, especialmente o dom da profecia. Porquanto quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o compreende, pois em espírito fala mistério. Então, Paulo já vai introduzindo aqui, especialmente o dom da profecia, que todos vão entender, e exaltando o dom de línguas, que é uma bênção para a palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, todo o processo de revelação, mas é um mistério. Então, quem fala em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus. Ninguém compreende, pois em espírito fala mistérios. Entretanto, quem profetiza o faz claramente para edificação, o encorajamento, consolação de todas as pessoas. Quem fala em uma determinada língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Esse versículo é lindo e chave. Falar em línguas é um processo de edificação da nossa própria vida. Eu mesmo me edifico, você mesmo se edifica quando você fala em línguas. É um contato seu com o Espírito Santo de Deus. Quem fala em uma determinada língua, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Então, Paulo está dizendo, olha, é melhor profetizar porque edifica a igreja toda. Mas não está dizendo nada contra o dom de línguas. Ele mesmo falava mais línguas estranhas do que outros. Gostaria que todos vós falassem em línguas. Todavia, muito mais que profetizasseis. Mesma ideia. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, aí o dom da interpretação, para que toda a comunidade receba a palavra que edifica. Então, se ouve a fala em línguas e ouve a interpretação, a revelação, toda a comunidade vai ser edificada. Aleluia! Portanto, irmãos, se eu for até vós, falando em línguas, que benefício vos trarei, se não vos falar por intermédio de revelação, ou de conhecimento, ou de profecia, ou ainda de ensino? Ou seja, que benefício Paulo ia trazer para a igreja se ele só falasse em mistério, se ele só falasse em línguas estranhas, sem que isso fosse revelado? Então, ele está dizendo: eu prefiro chegar até vocês e falar, trazendo uma revelação da parte de Deus, um conhecimento, uma profecia, um ensino da parte do Senhor. Até mesmo considerando objetos sem vida, mas que produzem sons, tais como a flauta ou a harpa, como alguém poderá reconhecer a música que está sendo tocada, se os sons formados por elas não forem distintos? E mais, se a trombeta não emitir um som claro e correto, quem se preparará para a batalha? Aqui lembre do contexto, de Paulo, né, um judeu, fariseu de fariseus, e todo o significado da trombeta sendo tocada em Israel. Da mesma maneira, vós, se com a língua não pronunciardes sons que se podem entender, como se compreenderá o que dizeis? Pois estareis como que jogando palavras ao vento. Realmente, há diversos idiomas no mundo, contudo, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não compreender o significado do que alguém está comunicando, serei estrangeiro para quem fala e tal pessoa estranha para mim. Imagine isso na igreja, irmãos. Hoje praticamente já não existe, mas no advento do mundo pentecostal, houve muitos exageros e controvérsias. Hoje praticamente isso está completamente, praticamente superado, né? Então, já não há mais esse sentimento de estranhamento do que está acontecendo. Eu serei um estrangeiro para quem fala a tal pessoa estranha para mim, que eu não vou entender nada. Assim igualmente vós, versículo 12, visto que estáis desejosos por exercer os dons espirituais, procurai amadurecer naqueles que produzem edificação para todo o corpo de Cristo. Se vocês querem se aperfeiçoar, se aperfeiçoem naquilo que traz edificação para todo o corpo de Cristo. Ainda assim, quero reforçar, Paulo de modo algum está descaracterizando algo que é dom de Deus, o dom de línguas. Tá bem? E o dom de interpretação. Ele só está dizendo: se você está procurando amadurecer, amadureça naquilo que vai edificar a todos, a todo o corpo. Sendo assim, aquele que fala em uma língua, ore para que possa interpretá-la corretamente. Pois se oro em uma língua, meu espírito também ora, mas o meu intelecto fica improdutivo. Veja, trata-se de uma realidade absolutamente espiritual. Não passa pela mente, né? Ah, eu vou pensar no que isso significa. Não. É o Espírito quem fala. É um dom de Deus. Se eu oro em uma língua estranha, meu espírito também ora, mas o meu intelecto fica improdutivo. Diante disso, o que fazer então? Orarei com o espírito, mas ao mesmo tempo com a mente. Cantarei com o espírito, mas igualmente com a razão. Veja, a ênfase toda está em colocar ordem no culto. De outra forma, se louvares a Deus apenas com teu espírito, como poderá alguém que está entre os não instruídos declarar o Amém? Amém, que em hebraico significa assim seja. Como alguém vai dizer assim seja se ele não está entendendo nada? Como isso pode acontecer? Como poderá alguém que está entre os não instruídos declarar o Amém à tua ação de graça, visto que não entende o que dizes? É possível que estejas dando graças muito bem, mas o teu semelhante não está sendo edificado. Percebam, irmãos, há toda uma linha clara de raciocínio. É melhor no culto público aquilo que vai edificar a todo o corpo de Cristo. Paulo não está invalidando o dom de Deus, mas está dizendo é melhor aquilo que vai edificar o culto, perdão, o corpo de Cristo todo. Agora, vejam o 18. Dou graças a Deus por falar em línguas, mais do que todos vós. Aqui, para aqueles que são desconhecedores, Paulo se assume como alguém que tem o dom de revelação através das línguas estranhas, através do dom de Deus, do mistério de falar em línguas. Eu dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vós. Então, Paulo orava em línguas. E ele orava mais do que todos, porque Deus deu a ele essa graça. Agora, olha o 19. No entanto, na igreja, prefiro comunicar cinco palavras compreensíveis a fim de orientar os meus semelhantes, do que falar 10.000 palavras em uma língua estranha. Irmãos, não sejais infantis em vossa maneira de pensar. Porém, quanto ao mal, sede como as crianças, contudo, adultos quanto ao entendimento. Pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por intermédio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo. Todavia, mesmo assim, eles não me ouvirão, diz o Senhor. Desse modo, as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, entretanto, não é um sinal para os não crentes, mas para todos os cristãos. Paulo continua dizendo. Paulo fala mais línguas que todos do seu período e da igreja lá em Corinto. Ele falava em línguas mais do que todos. A hora que estava orando ao Senhor, ele orava em mistério, certamente com palavras e palavras. E o espírito dele era edificado, mas ele preferia, em público, falar aquilo que todos pudessem ouvir. E então exorta para que a igreja não seja infantil, que a igreja seja adulta. E fala de uma profecia, quando a palavra diz que eles não me ouvirão, diz o Senhor. Versículo 22. Desse modo, as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, entretanto, é um sinal, não é um sinal para os não crentes. Olha que lindo! A profecia, entretanto, não é um sinal para os não crentes, mas para todos os cristãos. Aqui fica claro. Se, portanto, toda a igreja se reunir num lugar e todos falarem em línguas, e entrarem pessoas não instruídas ou descrentes, por acaso não dirão que estáis loucos? Imagine, irmãos, quando isso aconteceu em alguns momentos da história, alguém entrando, alguém que não conhece a Jesus, e vendo todo mundo falar em mistério, todo mundo falar em línguas, a pessoa poderia ter essa reação. Por acaso não dirão, estáis loucos? Mas se todos profetizarem e alguém incrédulo ou não instruído entrar, será por todos convencido de que é pecador e por todos será julgado. Aleluia. Aqui esse julgado não é o julgamento do Senhor, né? É aquele juízo que o Espírito Santo gera. Os segredos do seu coração se tornarão manifestos. E assim, prostrando-se, rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que em realidade Deus está entre vós. Glória a Deus. Que todos nós, espero que Deus derrame o dom de línguas sobre muitos irmãos e irmãs. Agora digo eu espero que Deus derrame o mesmo fluir em línguas que estava na vida de Paulo sobre a vida dos irmãos e irmãs que nos ouvem. Todavia, que nós façamos como Paulo orienta, sejamos adultos e não infantis, e quando for um culto público, que tudo seja feito com decência e ordem, e, sobretudo, pensando naquele que ainda não é evangelizado, que ainda não é instruído na palavra do Senhor. Amém? Procurando dar ênfase sempre à palavra de profecia, no sentido daquilo que edifica a todas as pessoas, que todos possam entender. Bom, aqui encerramos o primeiro bloco, já mais da metade do capítulo. Agora, a ordem na reunião da igreja. Portanto, qual a atitude, versículo 26, portanto, qual a atitude correta, então? Ora, quando vos reunis, cada um de vós tem um salmo, ou uma mensagem de ensino, uma revelação, ou ainda uma palavra em determinada língua, e outro tem interpretação dessa língua. Veja, aleluia, Paulo reforça. Um traz um salmo, outro traz um cântico, outro traz uma revelação, outro traz uma palavra em língua estranha e outro tem a interpretação para todos. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se alguém falar em uma língua estranha, que a falem somente dois. Quando muito, três. Vou repetir. Se alguém falar em uma língua estranha, que a falem somente dois. Quando muito, três. Um de cada vez. E que haja quem possa interpretar, para nós evitarmos aquela incompreensão da pessoa que está chegando, que é incrédula ou que é pouco instruída ainda na palavra do Senhor. Versículo 28. Contudo, se não houver intérprete, permaneça calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Aliás, isso pode acontecer. Quantas vezes isso já aconteceu, e eu dou esse testemunho para você, de ficar durante o culto, ao mesmo tempo prestando atenção em tudo que está acontecendo, mas orando em mistério, silenciosamente. Orando em língua, silenciosamente. Calado na igreja. Falando comigo mesmo e falando com Deus. E aí é coisa tremenda. Tratando-se de profetas, falem dois ou três. E os outros julguem com zelo tudo o que foi dito. Também, olha, há uma ordem, não só para o dom de línguas, mas para a profecia, para não haver bagunça, né? Falem dois ou três e os outros avaliem. No caso de ser concedida uma revelação a alguém que está sentado, cale-se primeiro. Perdão, cale-se o primeiro. No caso de ser concedida uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez, para que todos sejam orientados e encorajados. Olha aí, colocando ordem no culto de novo. O espírito dos profetas está sujeito ao controle dos próprios profetas. Irmãos, isso aqui é muito importante. Irmãs, muito importante. Às vezes acontece com o novato, mas não deve acontecer por mais tempo. E até aproveito essa oportunidade para falar com você. Ah, não consegui me controlar. E comecei a desandei a falar em línguas e desandei a profetizar. E às vezes o pastor está dirigindo o culto, ou alguém da igreja está dirigindo, ou está acontecendo um cântico e a pessoa não conseguiu me conter. Não, a Bíblia diz que não é assim. O espírito dos profetas está sujeito ao controle do próprio profeta. Você tem poder e autoridade para se controlar e para se calar, para ficar quietinho, até que chegue a hora, se o Espírito Santo desejar, se o Senhor desejar, uma oportunidade será concedida a você. O espírito dos profetas está sujeito ao controle dos próprios profetas, para que não haja desordem, irmãos. Para que haja ordem no culto. Ordem, decência e ordem. Versículo 33, último bloco. Vai até o 40. Porquanto Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz, como em todas as assembleias dos santos. Glória a Deus. Agora, aquele parêntese que eu falei com relação à mulher, e entendamos, depois ouça o preâmbulo outra vez e compreenda a perspectiva de colocar ordem na casa com pessoas que vinham de culturas diferentes, mulheres de culturas diferentes, mulheres que tinham mais liberdade, segundo a sua cultura, outras que tinham menos liberdade, e isso poderia gerar escândalo da parte de um ou de outro. Então, isso é o mais importante. Paulo está mais preocupado em colocar ordem na casa. Veja a totalidade do capítulo. E também não retiremos de nós, análise de contexto, a compreensão de que estamos falando de um apóstolo, mas de 2.000 anos atrás, e judeu, fariseu de fariseus, que embora tenha tido uma postura bastante vanguardista para o seu período, como um fariseu de fariseus, é um homem do seu tempo. Versículo 34. As mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas, quando não lhes é permitido falar. Veja, só quando não lhes é permitido falar. Então, hoje, fique tranquila, você tem a permissão para falar, vai falar. Mas, então, havia uma orientação. Permaneçam em silêncio quando não lhes é permitido falar, mantendo-se em atitude de respeito, como também a lei ordena. Se desejarem saber mais sobre algum ensino, questionem a seus maridos. Olha aí a sociedade patriarcal, né? Questionem a seus maridos em casa, porque a mulher é vergonhoso conversar durante as reuniões da igreja. Eu vou mais longe. Eu digo que é vergonhoso para qualquer pessoa ficar conversando durante o culto da igreja. Crianças têm que ser ensinadas, jovens, adolescentes, jovens, homens, mulheres, idosos. Ora, o culto tem que ter decência e ordem. Então, não é só para a mulher. Naquele momento ele falou da mulher por causa de algum contexto específico de Corinto, como eu mencionei. Mas é vergonhoso para todos nós. O culto é ao Senhor e não é uma baderna. Para a mulher é vergonhoso conversar durante as reuniões da igreja. Porventura, a palavra de Deus teve origem entre vós, aí ele vai fazer a defesa disso, recorrendo à origem da humanidade. Sois vós o único povo para quem a palavra foi entregue? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que o que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Só para você saber, muita gente fez cara feia. Muita gente em Corinto torceu o nariz, como se diz, né? Muita gente não gostou da ordem que Paulo estava colocando no culto, porque era uma igreja problemática. E como eles não gostaram, Paulo teve que reivindicar a autoridade. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que o que vos escrevo são mandamentos do Senhor. No entanto, se alguém não reconhece essa verdade, deixe que tal pessoa siga em sua ignorância. Paulo não alisava, não, irmãos. Concluindo, caros irmãos, aperfeiçoai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em línguas. Olha, esse versículo, se você também puder ir memorizando de cada capítulo que fazemos, falamos, lemos. Se você puder memorizar um versículo de cada capítulo, você vai sair com uma compreensão maravilhosa, estupenda da Bíblia. O versículo 39, o penúltimo, está dito tudo. Concluindo, caros irmãos, aperfeiçoai com zelo o dom de profetizar. Por que Paulo está dizendo isso, pastor? Porque o dom de profetizar edifica todo o corpo de Cristo. Ponto. Agora, ponto e vírgula, né? Seria o caso. E não, mas já está, pelo E, já está contemplado, né? Concluindo, caros irmãos, aperfeiçoai com zelo o dom de profetizar. E não proibai o falar em línguas. Então, repito, e não proibais o falar em línguas. Ele não ia proibir se ele mesmo falava mais línguas que todos. Não precisa proibir, é só colocar ordem na casa. Porém, que tudo seja realizado com decência e ordem. Repito, porém, que tudo seja realizado com decência e ordem. Esse versículo 40 também, se você grifar, muito importante, você vai entender todo o capítulo. Paulo está atrás de uma celebração que tenha decência e ordem. É para Deus. Não pode ter bagunça. Não pode ser algazarra. Porém, que tudo seja realizado com decência e ordem. Que Deus nos abençoe. Pastor, em momentos de avivamento, em igrejas abertas ao movimento do Espírito Santo, é possível que nós tenhamos, com decência e ordem, um fluir de línguas, interpretação de línguas, cânticos espirituais, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, ou seja, toda revelação, não tenha a menor dúvida disso. Há 2.000 anos que o Espírito Santo vem fazendo isso. Não tenha a menor dúvida. Mas, para que o próprio Espírito faça isso, ele vai querer que os líderes preparem o povo, orientem o povo, para que o povo saiba se comportar com decência e com ordem, e se comportando com decência e ordem, mas sendo todos cheios do poder do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo vai colocando ordem na casa. O próprio Espírito Santo coloca ordem em todas as coisas que acontecem num culto de avivamento espiritual. O próprio Espírito Santo coordena tudo aquilo que acontece no momento de grande avivamento espiritual. E não há problema algum. Mas o que Deus deseja é que antes disso acontecer, nós, assim como os apóstolos, né, passaram pelo Pentecostes depois de 3 anos com Jesus, antes de passarmos por um grande avivamento espiritual, onde o Espírito Santo tem a liberdade de dirigir, segundo o seu mover com decência e ordem, todos estejam instruídos para aprender a obedecer aquilo que deve ser obedecido. Por exemplo, uma palavra, eu já preguei em encontros de avivamento, onde não parava o louvor, não parava a adoração, um momento assim espetacular, mas era necessário continuar a pregação. E nesses encontros, não só eu, todos os pregadores que já tiveram essa oportunidade, e pregadoras, diziam uma palavra: Amém, irmãos, Amém, Amém. Quando dizia isso, você não ouvia mais um pio, um silêncio. Por quê? Porque era hora de continuar ministrando a palavra do Senhor. O povo precisa aprender isso. O povo aprendendo isso, aí o Espírito Santo vai fazer como melhor lhe aprouver. Eu fico feliz por repartir com vocês mais uma porção da palavra de Deus, e uma porção tão importante que fala sobre o dom de línguas, o dom de profetizar, a ordem de culto. Uma questão aqui, um parêntese com relação às mulheres, mas já situada historicamente dentro do contexto de Corinto, o avivamento espiritual. Que Deus nos abençoe a todos. Sabe que eu agradeci a todos o apoio nesses 5 anos que estamos comemorando desse trabalho, lendo um capítulo por vez. Mas agora eu quero pedir a você uma oração específica. Estamos muito satisfeitos, mas muito, com o número de pessoas que temos atingido. E cremos que a palavra do Senhor tem aquilo que cada pessoa necessita. Ela é qualitativamente suficiente para realizar tudo que Deus deseja. Ponto. Agora o que nós pretendemos? Na última etapa da nossa vida em ministério, é que tenhamos a possibilidade de formar um grupo de cristãos maduros à luz da palavra, um movimento de santidade bíblica à luz da palavra, seguindo a seguinte ordem. Não sei se Jesus vai voltar hoje, então aí estará encerrado esse sonho. Nós vamos viver o sonho eterno, a glória eterna com ele. Aleluia. Também não sei se vou ter vida e saúde suficiente para realizar essa vontade, mas peço a sua oração. Caso Jesus não volte agora, e caso ele deseje nos dar essa oportunidade, nós queremos formar uma última safra de 12 irmãos aproximadamente, depois de 70 irmãos, depois de irmãos e irmãs, né? Pessoas. 12, 70, 120 e 500. Entregar ao Senhor uma última safra de gente madura, de gente bíblica, não inerrante, não. Perfeita, senão eu mesmo não posso ministrar, né? Porque estou em processo. Mas eu peço essa oração a você. Se Deus nos der, Jesus não voltar, e ele nos der condição de vida e saúde e possibilidade ministerial, nós queremos entregar a ele e entregar à igreja também uma última safra para o avivamento da última hora. De 12, 70, 120 e 500. Que Deus nos abençoe. eu conto com a sua oração. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a inspiração, o poder, o avivamento espiritual que procede do Espírito Santo seja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, mas nos mantenha sempre com decência e ordem, obedecendo à voz do Senhor. Para que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja glorificado. Que a graça, o amor, a unção, o avivamento seja sobre cada um de nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.